tráfego avistado, ajuste no 07, número 2 para pouso. Continua em aproximação, reporte no externo, trem baixo, travado avistando, então 3520. 3520. 9362 no solo aos 04, libera a pista próxima à interseção à direita e na retaguarda do Embraer da Azul, chame para ingresso taxiway Juliette nesta frequência 9362. Chama lá, 9362. Taxi 35317, alterna São Luís, autonomia 4 horas e 20, POB 9292. 307, táxi aprovado via pátio, Índia e Alfa, até o ponto espera pista no 0, ajuste no 07, chame pronto para decolagem no ponto espera pista 10, senhor. Na parte Índia e Alfa, moderado no ponto espera da 0, ingresso no Juliette Azul, 9144. 9144, após o trip, ingresso ao portão 08. Após o trip, ingresso ao portão 08, Azul, 9144. Libera a pista próxima à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 612, nesta frequência. Portão 612, senhor. Alfa Juliette, 612, 3520. Tomador, 35317. Posso posicionar essa porta? 5317, ali mantém na 10, senhor. Nada, mantém na 10. sucesso autorizado alinhar e decolar do pistão no zero. O vento de 130 graus com 05 nós. Decolado ao zona zero, chama agora o controle em 120 decimal 8, bom voo. 120 decimal 8, muito obrigado, senhor general, boa noite. Controle Salvador, triste. 517, perfil da MOM. Repetido 317, contato radar, subiu até o nível 380, mantém a espera da MOM. Gol Salvador, bom dia, Gol 1816, descendo para 150, identidade da Delta. Bom dia, Gol 1816, acione identificação, chegada Mali, desça para 2000 pés, 1017, vai vir. 1017, chegada Mali, descendo para 2000 pés, Gol 1816. Chama Recife, frequência 12085, alterne 12545, flip 53 no 7. 12085, 12545, flip 53 no 7. esquerda para 090, evitar formações. Sente no 8 no meio. Hotel 9363. Boa noite, 9363, prossiga. Autorização nível 3 660 para Confins. 660 Confins, será solicitada informação em curso, é a ECO. Aguarde coordenação, provável subida da El Leda Bridge, senhor. Bem, muito obrigado. Autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 360, decolando pistão no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bridge, onde intercepta a Zulu 16. Controle Salvador opera em 120 decimal 8, aciona 5066, tá? 9363. E autorizado nível 360 para Confins, da El Leda Bridge. E intercepta a Zulu 16, 728 é o controle e 5066 é o código. Correto, tu 9363, somente após decolagem pista no zero, curva à direita. Portão 03, chame pronto para pushback, acionamento. Vamos lá, obrigado. Corre, gol, 18 no meia. 18 decimal meia dúzia. Corre, gol, 18 no meia. Boa noite no meia. Boa noite, tráfego avistado, justo no 017, cheque trem. 17, trem, baixar trabalho. Meia tem pouso autorizado na pista no 0, vento de 130 graus com 059. Repouso, boa noite no... Boa noite no meio. Bom dia, tá? 3530, informação ECO, solicita 190, Aracaju. Bom dia, tá? 3520, 190, será coordenado, aguarde aproximadamente 2 minutos para a cópia. 2 minutos para a cópia.